ansiedade e sensibilidade amplificada. Respire profundamente, organize os pensamentos e elabore argumentos de uma negociação. Valerá ampliar o diálogo com irmãos, filhos e resolver assuntos de família com leveza, tá bom? Peixes. Horóscopo 100.9 no shopping volta amanhã neste mesmo horário. Tudo outra vez, Belchior, depois de Angel of the Morning com Lila Harrison. Ouvi dizer com quatro da rapaziada.